Tu não tá acostumado com mulher bonita ao lado. Fica bobalhado com acontecimento dado. Quer tirar onda que não pode, quer pagar conta da bode. É água de pagode, tu esconde a ponta num bode. Tá merda então, apronta seu dote pra conquistar, mas descobre que ela manda e não fode. Só pega rebarba, ou entre rontes e o das moleque. Pega teus amigos de barba. Se muito escolha, faz o clássico macete. Beba, nem fim de festa, arrasta e mete o cacete. Bota o botox antes que mandei pro fax. Mensagem dizendo que incomoda que nem tampax. Cê se acha bonito, mas... Tu é feio, para feia, pra mim é fome. Você comeu alho, porque tu é...